8 meta para 327, passando a trama 0 manhã. Para o meio de voo 050, autorizado para o estado, para o meio de 1, 0 no meio. Fortaleza e repartir com a 0 livre. Fala, vai utilizar o repartir. O voo 1888, continuando na aproximação da transmissão livre. Ok, aguardando. autorizada com a transferência elétrica do sinal 0 que separa 2 com 10, a duplação do sinal 0 no meio, restante está privada. Azul 4 solicitando 18, decimal 9. Vamos 78, estamos sobre 118 decimal 9. Salvador, boa noite, Sultan 3178, sinal ILS 78, 610. Tem 3178, continua a próxima sala de autorização de pouso. Estou aguardando a autorização de pouso, Sultan 3178. Thank you. Voo 9990, agora curva direita proa 0 0 5, limite localizador. Pouso na 1-0, Gol 7-2-3. está olhando preparação para estacionamento, curva esquerda, proa 350, o limite será agora essa proa por 10 milhas. De voo 050, traça do formato de alimento, agora 11 horas, 12 milhas, passando 3.500 para 2.000 pés, agora 7.300. Terra Oceliano, desça para 4.300, alcança 0.000. Número direito, a partir de alta, o partido da Juliette. Direito, desça para 3.100, ao teletrama 0.100. Para o localizador, agora a direita para 075, dentro para 210, está autorizada a sinal de procedimento elétrico 710, já foi autorizada. Como na sua escopinha? Como na sua autorizada retífica, dentro de 17, nível 370. Decola da 510, primeira curva à esquerda, na subida Pocajamo, transição Aracaju. Acione no transponder. 5512, o controle de Salvador na série 120, décima 8. Thank you. 990, passando entre as terras, está. Voo 9990, tráfego no destaque. Voo 190, 190 graus, 190. Sim, eu reporto. corrigindo. O voo 9997 mantém a posição de sua Juliette aguardando a liberação do seu espaço. Afirmo, informo o tráfego às 2 da Avianca para a ponte, 1 a 0.